Naldinho, o homem sem coração. Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você. Eu saberei te esquecer. Passa um momento e eu já sei. Você é que eu quero ter. Inesquecível para amar. Mais que uma história pra viver. O tempo parece dizer: não, não me deixe mais. Nunca me deixe. Quanto mais longe eu possa estar, é tudo que eu quero lembrar. Não, não me deixe mais, porque eu te quero aqui. Mais que uma história pra viver, o tempo parece dizer: não, não me deixe mais. Nunca me deixe. Quanto mais longe possa estar, é tudo que eu quero pensar. Não, não me deixe mais, porque eu te quero aqui, inesquecível em mim. Portal do Arrocha. Mas vou direto ao seu coração. Meu parceiro Magno Tecnóculos, eu uso Tecnóculos. Laboratório pra você. Para meu parceiro Pagodeiro Produções, tamo junto! É tão difícil entender o coração. E tantas vezes eu tentei. Acredito numa história de amor, num sonho lindo. Sei que vou viver. Um anjo veio me falar. O amor chegou pra mim. Veio me mostrar. O sonho não tem fim. Não importa quanto tempo vai passar. E nunca foi tão forte assim. Eu ouvi um anjo me falar.